Tupinambá, DJ Dinho e Toninho, a gestão da multidão, treme terra do Pará, o guerreiro do povão. Agora eu vou falar desse som que é legal, treme terra do Pará, é o novo Tupinambá, o guerreiro está de volta, ele é um show de som, com DJ Dinho e Toninho, é agito, é um show, show, show. E o Pará agradece. O novo Treme Terra, alto som Tupinambá, com DJ Dinho na Raulã, no programa na batida, todo dia é só sucesso, ele toca as mais pedidas. Alto sonoro vai subir, vai pra cima da galera, o som do Treme Terra, novo Tupinambá, DJ Dinho e Toninho, agitão da multidão, Treme Terra do Pará, o guerreiro do povão. DJ, Irã, o consagrado. E ponto final, DJ Dinho, o internacional. Agora, no altar sonoro, a maior sensação do momento. Agora eu vou falar desse som que é legal, treme terra do Pará, é o novo Tupinambá. O guerreiro está de volta, ele é um show de som, com DJ Dinho e Toninho, é agito, é um show, show, show. E o Pará agradece. O novo Treme Terra, alto som Tupinambá, com DJ Dinho na Raulã, no programa na batida, todo dia é só sucesso, ele toca as pedidas. Volta sonoro vai subir, vai pra cima da galera, o som do Treme Terra, novo Tupinambá, DJ Dinho e Toninho, agitão da multidão, Treme Terra do Pará, o guerreiro do povão. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá, volta sonoro vai subir, vai pra cima da galera, o som do Treme Terra, novo Tupinambá, DJ Dinho.